acham que sou um homem sem gosto e prazer. Em minha vida eu não tenho um amor que alivie a minha dor e o meu triste sofrer. Na realidade sou um homem apaixonado, porque vivo desprezado de quem amei com fervor. Me abandonou, me fez tanta humilhação e deixou meu coração despedaçado de dor. Me abandonou, me fez tanta humilhação e deixou meu coração despedaçado de dor. Sou um homem apaixonado, porque vivo desprezado de quem amei com fervor. Me abandonou, me fez tanta humilhação e deixou meu coração despedaçado de dor.